Amado Batista. Seleção brasileira está fora da Copa América. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu querido amigo e ouvinte, para você avaliar, para você dormir pensando na minha pergunta, e depois, se você puder, você me responda. Esta questão da nossa seleção estar fora da Copa América vai atrapalhar sua vida em quê? Vai adiantar a sua vida em quê? Se você puder me responder, na verdade nós perdemos lentamente o amor pelo futebol, estamos perdendo o amor pela pátria. Esses jogadores que estão aí, eles estão preocupados com os milhões de dólares que recebem no exterior. Eles não estão preocupados com você, trabalhador brasileiro, que está desempregado, que está sofrendo nas filas dos hospitais, que está sem alimento na sua casa. Eles estão preocupados com os milhões de dólares que recebem todos os meses, todas as semanas, jogando em times do exterior. Perder a Copa América, para eles, não estar na Copa América, maravilhoso para eles. Vão voltar para os seus clubes, viver as suas mordomias, colocar suas chuteiras nos pés por $1 milhão, $2 milhões. O que é que eles querem? Defender uma pátria quebrada, falida, um país onde a nossa soberania, a nossa democracia, tudo que nós tínhamos de bonito, de belo, de amor à pátria, vem desaparecendo ao longo dos anos. Ganhar ou perder a Copa América iria ajudar a nação brasileira em quê? A encher os cofres da TV Globo para a transmissão das partidas? A encher os bolsos de pilantras que se aproveitam dos momentos para poder ganhar dinheiro, bilhões de reais, com as corrupções que existem hoje no esporte brasileiro? Estar fora ou dentro da Copa América não representa absolutamente nada para você que não tem feijão em casa, porque o feijão está custando R$12 o quilo. Não vai colocar a carne no seu prato, que está custando hoje R$25 o quilo. Então, meus queridos amigos, não fiquemos tristes por isso. Não fiquemos ao desalento, porque, o Brasil não vai estar na Copa América. Ora, meus queridos amigos, nós precisamos deste país em outro canto, não é na Copa América. Nós precisamos do Brasil é longe dos ladrões, longe das picaretagens. Precisamos do Brasil perto da justiça, que nós também não temos. Não existe uma viva alma que possa dizer assim: eu estou aqui para defender essa gente, para defender este povo sofrido, que amarga aí a cada dia, a cada instante, o sofrimento pela falta de emprego. São mais de 12 milhões de desempregados no país. E ficam aí estes políticos, estes baba-ovo, que fica pelo caminho, dando discurso, falando isso, falando aquilo, quando na verdade nós precisamos de homens de bem, de pessoas de bem, para nos administrar. Ora, meus queridos amigos, estarmos fora ou dentro de Copa América não ia adiantar absolutamente nada para nós. Não iria salvar as vidas que estão sendo ceifadas nas filas dos hospitais brasileiros. Eu fico assim muito angustiado, muito magoado, quando eu ouço assim as pessoas nas ruas dizendo: porque perdemos a Copa América. Mas o que é que tem? Em que isso iria mudar a sua vida? Em nada. Os jogadores estão preocupados com os bilhões de dólares que estão ganhando. Eles não estão preocupados com você, comigo, com seu filho, que não tem uma saúde decente. Que peguem agora este dinheiro que vão economizar com esta seleção que nem deve mais existir. Acaba com isso. E vamos levar este dinheiro para salvar a vida do povo que está morrendo à míngua pelos hospitais brasileiros.

Muitas vezes eu sou parado na rua, as pessoas falam assim: ô Edelson Moura, esse óleo de avestruz é bom mesmo? É claro que sim. O óleo de avestruz supremo, ele é procurado hoje por grande parte da população brasiliense, porque nós vendemos milhares de frascos aqui em nossa cidade, e ele traz, assim, muitos benefícios à saúde das pessoas. Se você tem colesterol alto, se você tem triglicerídeos elevados, o óleo de avestruz vai diminuir as taxas de colesterol e as taxas também de triglicerídeos. Mas assim, você precisa ver também o nosso folheto explicativo, porque são mais de 30 tipos de doenças. Mais de 30. Você sabia que o óleo de avestruz é muito bom para você que tem gastrite? Você que tem dores pelo corpo? Você que está assim com a idade, já sentindo muitas dores no corpo? Então, muitas vezes, estas dores desaparecem quando você começa a tomar o óleo de avestruz supremo. Procure agora mesmo o nosso representante aí na sua cidade, em qualquer lugar onde tenha um representante nosso, mas exija a marca Supremo. Óleo de avestruz Supremo, ele tem o rótulo vermelho. E você vai adquirir também todos os outros produtos que nós distribuímos, que a Saúde com Beleza distribui. Se na sua localidade não tem ainda o nosso representante, você pode comprar direto em nosso site, pelo cartão de crédito. Você vai comprar e nós mandamos pelo correio para sua casa. É saudecombeleza.com.br o nosso site. E agora, meus amigos, eu vou atender Abraão Mendes Moreira Filho. Escutamos você todos os dias através da Cultura FM de Nova Rosalândia, Tocantins. Você tem um programa espetacular, Edelson Moura, levando alegria nos lares brasileiros. Muito obrigado, viu, Abraão? Obrigado mesmo. Gostaria de ouvir a música Desisto, oferecendo para todos aqui de Rosalândia, no estado do Tocantins. Então vamos trazer Amado Batista e a música Desisto. vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar. Pois se eu sofrer, não culparei você, isso o tempo fará. Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu acho que todo mundo está vendo, não sou eu somente que vejo, o quanto grande está a violência no nosso Brasil. Eu vejo esta questão da violência da seguinte maneira. O cara rouba, não acontece nada. Aí ele chama o primo para roubar junto com ele. Aí ele e o primo roubam, não acontece nada. Aí o primo chama o cunhado para também vir para o mundo do crime, porque está se dando bem. Aí o cunhado vai, junta mais os outros dois. No dia seguinte tá solto, prende, a polícia prende. Mas no dia seguinte tá solto, aí chama o marido da cunhada. Aí lá vem o marido da cunhada, com isso está formada a quadrilha. Quadrilha a gente entende como quatro, não é uma quadrilha. Então a gente vai crescendo esta situação da violência, gradativamente ela vem crescendo, e é exatamente por isso. É a falta de punição. Se você não é punido e rouba hoje um banco, 400 mil, leva o dinheiro, estoura, compra carro, compra sítio, para que é que você vai trabalhar? Ninguém faz nada, a polícia está aí, não pode dar um tiro, não pode fazer nada, não pode bater, não pode machucar, porque vem os direitos humanos, eles vêm em cima, vêm com tudo. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu sou muito ignorante. Direitos humanos não seria para defender os humanos? Porque aqui quando o cara estupra, mata, toca fogo, imediatamente os direitos humanos vão exatamente atrás daquele bandido para oferecer advogado, água mineral, churrasco, se brincar até uma cervejinha antes do julgamento, antes da... quando o cara está na delegacia ainda, os direitos humanos se apresentam para defender essa pessoa. E eu quero perguntar a você, quem é que sustenta esta gente dos direitos humanos? Se somos nós, pais de famílias, que perdemos filhos, que temos os nossos filhos estuprados, os nossos filhos mortos, tocado fogo por esses marginais, por esses bandidos impiedosos, que são defendidos com unhas e dentes por advogados dos direitos humanos. Eu quero saber se este dinheiro que é pago para esses tais de direitos humanos sai do bolso do brasileiro, do nosso bolso. Eu queria essa resposta. Se porventura, você que está me ouvindo aí, em qualquer cidade brasileira, você que está com o rádio ligado, tiver conhecimento, quem paga isso? Quem é que paga esta organização, esses direitos humanos? É a sociedade é quem paga para esta gente? Para eles irem para as delegacias, para os fóruns, defender bandidos, defender marginais? E queria também que vocês pesquisassem aí na internet, que o meu tempo é muito curto. Nos Estados Unidos, esta questão dos direitos humanos na França, na Itália, por esses países de primeiro mundo, que nós devemos nos espelhar, quando um cidadão mata, igual aconteceu lá em Orlando, recentemente, onde um bandido matou 50 pessoas dentro de uma boate, quando isso acontece, é o cidadão americano quem paga? Há advogados, há direitos humanos para ir soltar este cidadão? Eu tenho uma curiosidade tão grande de saber disso, porque, sinceramente, eu estou ficando doido, eu acho. Porque eu não aceito umas coisas que acontecem. Aí você diz, não, mas olha a ignorância do Edelson Moura. Se não tiver os direitos humanos... Ô, gente... Por que que os direitos humanos não vai visitar a casa da família que foi atingida, que foi agredida, que teve uma filha estuprada? Por que não vai lá? Não, vai atrás do bandido, do marginal. É muito interessante. E aí eles costumam dizer assim, a culpa é da sociedade. Engraçado, meus amigos queridos. O cara mata, rouba você, estupra sua filha e a culpa é sua. A culpa na cabeça, na opinião desta gente, é sua, é da sociedade. Não é interessante? Umas coisas que eu não consigo entender mesmo. Queria que alguém me explicasse. Ingrid Pereira, mora em Riachão, Maranhão. Eu sou fã do seu programa, Edelson Moura, pela Rádio Primavera FM. Gostaria de ouvir a música Secretária, oferecendo para todos da minha família, para todos os ouvintes do seu programa. Vamos ouvir então? Secretária, obrigado a você, Ingrid Pereira. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício. Porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir para... Edelson Moura. Eu recebi aqui um e-mail dizendo o seguinte: Edelson Moura, felicidades. Eu quero dedicar para os meus amigos Neguinho, Saci, Raidete, a minha família, a minha mãe Maria, a meu pai Zeca, a minha querida esposa e companheira Vânia e a todos da minha querida cidade de Adustina. Eu peço desculpa pelo meu desabafo, sabe por quê, Delson? Porque é muito triste mesmo a gente ver o que está acontecendo hoje no nosso país. É uma realidade, muita coisa também. Eu acho que, assim como eu, tem muitas pessoas ao desalento, né? Tem muitas pessoas indignadas também. Nós trabalhamos pra caramba, pagamos impostos caros, não é? A gente está cansado, a população brasileira está cansada de ser roubada. Isso aí não é só eu, não. Eu falo aqui, mas tem muita gente que concorda comigo. Agora, claro, tem muitas pessoas também que elas gostam de ser roubadas. Elas gostam. Elas dão o maior valor à picareta, à pilantra. Elas gostam, elas são radicais. Isso é bom. Quero que continue roubando para prejudicar fulano, prejudicar... O mundo é assim mesmo. Tem gente que combina com uma coisa, outros combinam com outra. É desse jeito. Vamos agora mandar um alô, deixa eu ver para quem, para José Fernando e para os filhos Yuri e Fernanda. Eu ouço você pela Rádio Rio FM 97,9 de Barra do Oeste Baiano. Aqui vai ao ar às 17 horas. Mando um alô para Juveni. Ou é Juveni? Juveni. E a música é Sou Igualzinho a Você. Tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar.

Ora, claro, Maria, claro. Vamos trazer aqui este pedido musical dela e aproveitar, oferecer também para a Aline Alencar e a todos vocês que moram na BR-230, aí no Amazonas. Lista de compras. Voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou o seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de 1 metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando o gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão. Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão. Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão. Desodorante e pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha, uma budininha para o Sebastião. Os livros da Antonieta e uma chupeta para o Caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do artista sem nenhum tostão. Amado Batista, Amado Batista Show. Meu querido amigo e colega Wagner Jesus, que também é locutor, apresentador de eventos, trabalhou na Rádio Adustina FM. Ele transmitia o nosso programa lá na Rádio de Adustina e trabalhava lá na rádio. E o programa ainda passa lá na cidade. Ele nos acompanha todos os dias. Manda dizer aqui no seu e-mail que ele tem uma empresa de segurança. Mas a vida aqui no interior, Edelson Moura, não é fácil. Não é fácil para o trabalho. Principalmente na nossa profissão de radialista, nossa profissão de segurança. Também não é fácil, amigo. Eu sou casado, moramos de aluguel, sabe? Você sabe como é. Você sempre cutuca a onça com vara curta, você mora de aluguel, mas quando você acaba de pagá-lo, já pensa no próximo que está chegando. Aí vem a energia, a água. Quando você faz as contas, às vezes não sobra nem para comer. É uma realidade, viu, Wagner? Esta é uma realidade pela qual passamos todos os dias. Muitos amigos, muitos ouvintes nossos sofrem do mesmo problema, né? Aluguel, que não está fácil, a dificuldade de emprego, é aquilo que eu sempre digo aqui nos meus programas, a situação do brasileiro não está fácil, não está fácil mesmo. Por isso que eu sou a favor de tomar toda a fortuna desses ladrões, essas pessoas que roubaram o dinheiro da gente, para devolver para a sociedade, tomar tudo. Carro, apartamento, é ladrão, tá na Lava Jato? Tá envolvido na Lava Jato? Pronto, perdeu tudo. Acabou, vamos tomar tudo seu. Não é? Já que ninguém sabe o que foi comprado com lisura ou com honestidade, ninguém sabe o que foi comprado com dinheiro de roubo. Então o certo é tomar tudo. Toma tudo, devolve para o povo. Vamos perder ainda muito, porque esta gente já gastou os tubos dos nossos dinheiros com luxo, jantares em hotéis 5 estrelas, 10 estrelas, caríssimos, né? Porque com o dinheiro dos outros, as madames compram joias caríssimas, vestidos caríssimos, viajam toda semana para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, colares de $1 milhão, porque o dinheiro é da gente, não é deles. Não foi dinheiro ganho com suor, foi na roubalheira mesmo. Então o que é que custa para a justiça tomar o dinheiro desse povo todo, tomar apartamentos, joias, tomar tudo e mandar trabalhar? Vá trabalhar agora, a partir de agora você vai ter que se virar. Ah, vai ser igual o povo agora, porque o povo é esse sofrimento mesmo que o nosso querido Wagner está dizendo aqui. Nosso sofrimento do dia a dia. Nós vamos trazer para ele a música Felicidade para você. Ele dedica aos seus amigos Neguinho, Saci, Raidete, sua família, sua mamãe Maria, seu papai Zeca, para a querida esposa e companheira Vânia e todos da querida cidade de Adustina, lá no estado da Bahia. Vamos ouvir. Felicidade para você. Faz um ano mais de vida e desejo o melhor para você. Ninguém sabe que eu a amo em silêncio. Você é amor proibido para mim. Ninguém sabe que eu a amo em silêncio. Você é amor proibido para mim. Você é a mulher do meu amigo, meu amigo, meu irmão e companheiro. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Você olha para mim como dizendo que sou covarde por não gritar este amor. Mas a lealdade que eu sinto ao amigo me dá forças pra suportar esta dor. Mas a lealdade que eu sinto ao amigo me dá forças pra suportar esta dor. Você hoje faz um ano mais de vida, um ano mais dos braços de outro alguém. Talvez nos conhecemos muito tarde, por isso eu peço pra você me esquecer. Talvez nos conhecemos muito tarde, por isso eu peço pra você me esquecer. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade. Edelson Moura. Obrigado, minha gente querida, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tchau, tchau.